Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Sempre a esta hora, uma sessão de audio-hipnose na rádio SPSR em Transe. E hoje começamos com um disco novo, chama-se Dawn Chorus. Junta sons de pássaros e outras gravações de campo com orquestrações e alguns temas ritmados. Pertence a Eden Orchestra, o projeto de Joe Akison. Vamos começar o em Transe de hoje com East London Street. Boa noite. Bem-vindos. Thank you. Depois de East London Streets, do projeto Eden Orchestra, seguimos para um nome que passa muitas vezes por aqui, é iraniano, e talvez tenha oferecido neste último TAR o seu registro mais experimental de sempre. Mistura o noise com o ambiente, mas também com a música neoclássica. Ouvimos Rivers of Tar, aliás, continuamos a ouvir daqui a pouco, quando o tema terminar. Vamos até à música do multi-instrumentista Eric Loveland Heath, e o disco Snail Beach Mind Trust, com o tema Upper Works Reservoir. Depois de Upper Works, Reservoir, de El Hit, fomos até à música dos finlandeses de Gentlemen Losers, uma recordação por aqui, Wind in Black Trees, é retirado de Dustland. Seguimos com Ivan Krasnov, um russo. Começou a sua carreira musical há mais de uma década, de Dessin Bizarre, agora que está dobrada à primeira meia hora, e do disco Open Your Eyes, Icicles. Já passou por Portugal este ano Bing & Ruth, o projeto de David Moore, com o seu ensemble edição 4AD. Rodou por aqui The Known Home of the Mind, As Much as Possible. E continuamos quase no final do Em Transe de hoje com Rachel Grimes. Segue uma carreira a sol depois dos Rachels. Tema título para The Clearing. Thank you.